Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu quero que o senhor fale pra mim agora onde é que estão os jogos. Não sei, padrão. Não sei jogo nenhum, padrão. Não sei. Cadê os jogos? Não sei, pô. Eu nem gosto desse negócio de jogo, pô. Eu nem gosto de jogos, pô. O senhor o quê? O quê? 02. 02, traz o saco aqui pra conversar com o vagabundo. Não, patrão, faz isso não, patrão. Pô, esculacha não, patrão. Faz isso não. Agora, e agora? Tá gostando agora? Fala pra mim, tá gostando? Eu gosto de jogos, pô. Eu gosto de jogos, pô. São do meu, do seu, do nosso. Eu gosto de jogos! É diversão! Caralho, que escroto! Desculpa, é isso aí, cara. Edição e não devolvo. 13ª edição! Isso aí, amigos, amantes de jogos de diversão. Essa semana estamos unidos novamente para falar sobre a era esquecida que ficará na nossa memória, pois era uma vez 8-bits. Caralho, a era esquecida que ficará na nossa memória, realmente. Ficará somente em nossas memórias, gamers daquela época. Pra quem não sabe, tá dando muito mole, eu sou o Ninja Inimigo e hoje aqui com a gente tem o Ilapso. Meu nome não é Pedro. Idiota. O Mestre Splinter. Meu nome não é Pedro, porra. É Mestre Splinter. E o Senhor da Eternidade. Hoje o lance. Tá, deu mole. Você consegue. E é isso mesmo, amigos. Hoje nós estamos aqui de mãos dadas numa viagem muito esforçada para trazer para vocês a história da Era de 8-bits. Primeira fase de todo gamer da nossa geração. E vamos atravessá-la e enfrentar o chefão final depois dos e-mails. Frase do dia. Gostou, né? E-mail! Mais uma semana e todos nós reunidos aqui pra leitura de e-mails. Estão prontos e empolgados? Não. Com certeza, vambora. Só eu sou empolgado aqui nessa merda. Mas enfim. Eu sou normal. Hoje nós temos aqui vários e-mails e comentários. Vários, tem dois hoje, caralho. A gente tem aqui um e-mail do Espadachim Universal. Espadachim Universal. Universal. O maior do Silvio. E ele diz aqui pra gente, eu gosto de jogos, é diversão. Muito bom. Então até agora a gente tá concordando, vambora. Ele diz aqui que sempre que tá com fone de ouvido e fica rindo que nem um idiota, a irmã dele pergunta se ele tá ouvindo o podcast. Ele diz aqui também, continue assim, trazendo diversão e informação para o pessoal. Caraca, a gente não é só um menininho bonito não, né, cara? A gente também... Nós somos quatro menininhos bonitos. Nós não somos só uma boy band, nós somos também conteúdo. You are... My fire. Por exemplo, ele diz aqui, fiquei sabendo do fim da Ubisoft Brasil pelo podcast. Se trabalhasse lá, seria saber também, né? Mas de uma maneira muito mais agradável. Que a gente só dá notícia ruim, né? E ele sugere aqui, já que vocês não fazem mais nada na vida e tem bastante tempo pra gastar, por que vocês não fazem duas edições por semana? Eu não ficaria nem um pouco rodado. É, eu faço, só que ele vai editar, né? E a gente tem aqui o e-mail do Krusk. K que ele já começa bem, porque ele diz: seguinte, galere. Galere. Galere. Todas as manhãs venho escutando o podcast indo para o trabalho sobre o 007 Golden para o Wii. Seria interessante. É, 007 Golden. Sobre o 007 Golden para o Wii, ficaria realmente interessante o golpe de karatê com controle. Mas acho que o único jogo decente da série 007 é esse. Não joguei os novos. Aliás, carinha, mandou isso. Muito bem não jogar os novos, poupou muito tempo da sua vida. E pelo menos você não tem história ruim pra contar. Né? Tipo, caraca, joguei. Tomorrow never dies. Também você não vai correr o risco de fazer ninguém dormir no podcast. Isso, é. O podcast 8, que fala dos jogos que vocês têm jogado, sempre tive vontade de jogar Borderlands, mas nunca tive coragem, pois não sabia se valia a pena. E realmente fiquei com vontade de jogar agora. StarCraft 2 chuta bundas total, puta que pariu, exclamação, exclamação, exclamação. One, one. Foi realmente uma longa espera para o lançamento. Apesar de jogar somente uma vez na casa de um amigo, percebi que o jogo está muito mais rápido e, nossa, gráficos deixaram olhos brilhando. Muito bom. Lembro da época do StarCraft 1, quando você ia jogar na Battle.net. Sempre quando jogava aparecia nego falando pra não dar rush de Zerg. Caralho, o que ele falou, meu irmão? Porra, não. E esperar pelo menos 20 minutos antes de começar realmente o combate. Porra, Lápis, você não sabe o que é rush de Zerg? É a parada mais clássica. É, eu não joguei os Warcrafts antigos, só a partir do 3, e ainda jogo até hoje, mas com menos sequência, é claro. Cheguei a pegar colocação de 161 em duplas na Battle com um camarada, olha só. Isso é um 7-1. Olha, o cara é bolado. Sobre jogos que tem jogado atualmente, eu estou jogando o UFC 2010 para PSP. Quem curte é fã de UFC, assim como eu, como da e jogos de luta valem muito a pena. Como ele, como a mãe dele, que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Como a Rosana, tem que treinar como bastante. Mas nem cosquinha. Tem que treinar bastante, pois como na vida real, existe tanto a luta em pé quanto no chão, e as chaves e tal. Tá falando aqui que é bem feito, né? A agarração de homem lá no jogo. Não, o jogo é muito bom. Eu sou o único que joga, eu acho, né? Eu cheguei a jogar uma vez, cara. É tanto comando que eu acho que nem se pegar o manual do Word completo, com todos os atalhos, você vai conseguir suprir os comandos do UFC. Cara, é mais simples que Tekken. Mas cara, nem fudendo. Não seja muita coisa. Cara, Tekken é muito comando, não, muito nem golpe. Fudendo. Tem muito combo. Tekken tem muito comando, mas o UFC eu não sei, né? Mas realmente Tekken é complexo. Tava pensando, não sei se vocês já tiveram essa ideia para um próximo podcast, mas vai lá. Fazer um pod de cada console da atualidade, falando sobre os top 10, sacou? Acho muito válido. Não sei se vocês também são fãs de Resident Evil. Eu nunca joguei muito, mas acho muito bom o gênero de zumbi e tal. Fazer um especial sobre Presidente, uma matéria, sei lá. Uma dúvida que eu tenho é saber se realmente existe alguma fonte que tenha toda a história, do começo ao fim. Eu não entendi. Fonte... Ele quer saber se tem tipo uma Resident Evil Wiki. E tem sim, cara. Se você procurar Resident Evil Wiki, você vai achar uma página que conta todas as histórias de todos os jogos e de todos os spin-offs. E você vai ficar surpreso, porque é uma história bem complicada. E todos os spin-offs que foram pra outro. É, historinha. Eu vou contar a história. Um belo dia, tinha um cara lá, um engenheiro químico da L'Oréal, que ele fez merda. Ele tava fazendo um produto novo lá, chamado Inoa, da L'Oréal. Aí ele fez merda. É sério essa porra? Aí, e deu merda lá, e esse produto Inoa, da L'Oréal, começou a transformar as pessoas em zumbi. Exatamente. E tem a propaganda dessa merda. Não tem o shampoo que lava colorindo? É o shampoo que lava zumbizando também, pô. Lava zumbizando, é. E aí, né, começou a virar zumbi, aí os porquinhos lá da Bravo, lá da polícia, que não usavam shampoo, foram destacados pra ir combater o zumbi com o cabelo fedendo, mas pelo menos eles estavam normais ainda. Só isso. Enquanto eu fazer um podcast sobre consoles da atualidade, quem sabe um dia a gente faz um A Batalha dos Titãs. Eu vi que comentários no nosso último podcast, tem um monte de recalcado que joga na aliança aqui, e chororô, não tem espaço aqui, mas pô, o Crusher tem aqui uma opinião interessante. Cara, eu discordo, tem espaço pra chororô sim, por isso que a gente até hoje conta com a presença do Lápis e do Senhor da Eternidade entre nós. Senhor da Eternidade principalmente, oh, é culpa do Hitler que eu perdi esse jogo. mas sempre é. O Crusher diz aqui que ele reconhece o fenômeno de WoW, mesmo ele temendo que isso sugue a vida dele de canudinho. É sinistro. Ele fala que o jogo parece bem legal, do jeito que ele mesmo imaginava, mas como na vida dele falta tempo e que a namorada dele não joga, ele é impossibilitado de fazê-lo. E ele falou que vale muito a pena pelos vídeos. E realmente, se você viu o último podcast e não foi nos links e não viu os vídeos, cara, manda mal. O que me incomoda em jogos online é que você precisa dedicar um tempo a isso. Conciliar trabalho, faculdade, vida pessoal com jogo online é impossível. Então, realmente, as pessoas que jogam WoW não têm vida pessoal. Mas valeu, peraí, peraí. Ele fala, ah, não tenho tempo pra jogar, não, mas, pô, se minha mulher jogar, eu vou jogar. Basicamente, em vez de ele ficar lá... Você tem que ponderar, né, cara? Se você prefere uma hora a mulher ou o videogame, né? Claramente, você já deu a sua opinião. E a gente... Não, mas a gente já explorou muito bem que, dependendo da luta de boss, pode chegar a mulher pelada no quarto que não tá... É, exatamente. Cara, minha grande vantagem é que minha namorada não vê, não ouve esse podcast, não gosta de jogos, praticamente. É. Isso ajuda. Senhora da Eternidade. Que tem um comentário muito bom do Serial Killer que tá dizendo o seguinte: e o que adianta pagar de machão na horda, falar da aliança, que vai fazer essa personalidade deles? Então, Redimigo, pra você, né? Cara, então, eu vou falar. Aqui, o Cangaceiro Samurai, fala aqui: boa cabritada, e o Mático mais uma vez, uma vontade de jogar o WoW agora, só não começa a jogar porque já teve minha época de gordinho fedido, fiquei todo dia sem tomar banho quando eu jogava Ultima Online, parabéns aí. Aí ele manda a piadinha aqui do Jesus Maneiro, se você quiser ver, você entra lá e olha. King Kong fala o seguinte: calma aí, vocês realmente acham que foi uma infantilidade a galera aloprar no funeral? Foi a parada mais maneira de todos os tempos em MMORPGs. Infantilidade é quem não sabe separar o real do virtual, quem realmente acha que o negócio foi pessoal, que vai chorar para a mamãe. Eu acho que o negócio é outro, mas... É, Frota, qual o negócio? O negócio é comer c... O jogo é feito para as pessoas aloprarem as outras. In, porque não devemos fazer isso out, na vida real. Não posso pegar uma bazuca e aloprar geral que nem um dia de fúria, mas posso fazer tudo isso no GTA, barra WoW, barra Call of Duty, barra etc. O Bill fuzilar a Beatrix Kiddo no dia do seu casamento é legal, se o personagem não liga, o que fazer? Levante-se, barra já uma ranzo e alopre eles na frente de suas filhas, ao invés de ficar reclamando. Porra, mas aqui isso no Rio de Janeiro isso acontece direto, porra. É. Porra, a única parte que não acontece é a mulher sobreviver e pegar uma katana aí pra ser um cara, mano. Ah, é. É que ninguém nunca pegou um arranzo, não, mano. Ainda não. Notícias! Quem joga Xbox e gosta de jogar na live, tá aí, uma boa notícia. Xbox Live finalmente confirmada pra chegar no Brasil, oficialmente dia 10 de novembro. Ah. Mas você vai ser banido, sabe por quê? Porque você é um filho da puta e desbloqueou seu videogame pra ficar jogando DVD de um real. Vai se exaltar que ele tá falando pra você, ouvinte, não pra mim, porque eu não tenho Xbox. É, você, ouvinte, é o Ninja Inimigo que tem videogame. Você, ouvinte, seu babaca, otário, que vai no camelô comprar FIFA 2011 e Pro Evolution Soccer 2011. Eu gosto do jeito que ele falou, o Ninja Inimigo não tem nem videogame. O Wii não é videogame, não, né? Não, você tem o Wii? É. Então continua mesmo, não tem videogame. Eu tenho, eu tenho um detetive também, eu tenho o jogo da vida aqui em casa, o War. Portátil tá valendo? Se bem. É, portátil tá valendo. O Ninja Inimigo tem um DS e um PSP. No final do ano, junto com isso, vai ser lançado o Kinect. Então, quem quiser aproveitar, comprar o Kinect, entrar na live brasileira, só toma cuidado. Apesar do seu game score, conquistas, balanço de pontos, etc., serem transferidos, e o tempo de assinatura, óbvio, alguns conteúdos podem não ser transferidos. A gente não sabe. Por exemplo, vídeos que você comprou. Perdeu o Playboy. É. Pode ficar perdido no Friends. O negócio de filme aí não vai passar, não, porque coisa de direitos é diferente. Então, se tiver negócio de filme na Xbox Live, nem vocês têm. Mas se tiver e você comprou, perdeu, se fudeu. Guarda no seu HD, baixa cara, internet. Dá pra fazer isso. É, baixa então no torrent, perdeu. Fica ligado e guarda no HD, valeu? É. No HD do Xbox. Mas não, é boa coisa que a Microsoft tá fazendo pra ver se essa galera para de ficar... Né? Mas tem que banir mesmo, ô babaca aí ficar desbloqueando... Tem que banir mesmo. Inclusive, eu vou dar um shift delete no FIFA 2011 que eu baixei pra Xbox aqui agora, porque eu já gravei pro amigo meu. E vendeu por R$20, né, cara? É, na importadora do Ilapso. Os senhores, quando tinham 6, 7 anos de idade, lembram-se de um jogo de fliperama dos X-Men da Konami? Aquele que jogar com o Ciclope era hard pra caralho? Aquele que dava pra jogar 6 pessoas? O jogo tinha cristal, maluco. Que merda. Então, esse jogo de 92 da gloriosa Konami será lançado para PSN e para Xbox Live Arcade em breve aí. Foi anunciado na New York Comic Con, agora em 2010. Mas peraí, é tipo remake ou é só codado zoado? É codado iradamente zoado. Pô, porque isso é muito melhor do que Tartarugas Ninja Fucking Time que eles fizeram agora no Xbox PS3. Não, certamente. Porque eles fizeram errado, mas podia ter dado certo. E digo mais, prefiro jogar 8-bits. Não falaram ainda se vão refazer o gráfico do jogo, né? Nem nada disso, mas o jogo tá saindo aqui. A questão é o seguinte, dá pra 6 pessoas jogarem e tal, beleza. Mas se a gente quiser agora, a gente abre um meme aqui e joga, né? Então até que ponto é válido esse negócio de você pegar jogo antigo e lançar nas redes de download aí dos videogames novos? Eu defendo porque eu acho que eles dão artifícios pra você jogar online mais facilmente. Eles têm o servidor deles, ninguém tem que hostear um servidor, você não precisa baixar 30 mil programas pro MAME pra poder funcionar um Kylera e você rodar um servidor e jogar isso. Uma coisa maneira, por exemplo, pra quem tem Steam, se você for procurar nos jogos, você pode baixar os clássicos de Mega Drive, todos do Steam, e os jogos custam na faixa de $2.99, $3 cada jogo. E... é entre $2.99 e $3, entendeu? Mas é, tipo isso, né? É. Tem $2.99.5 alguns. Mas eu concordo com o inimigo, é bem melhor às vezes você gastar um pouquinho mais e não ter que se preocupar com a conexão do servidor, com a legalidade do seu jogo, se o seu jogo tá rodando bem ou não, se o programa, o emulador é bom ou não. Já baixa a parada totalmente original e tem a infraestrutura pra poder aproveitar o jogo multiplayer. Eu aprovo. O legal desse jogo, cara, é que dava pra 6, né? Você tinha lá o Wolverine, o Ciclope, a Tempestade, o Colossus, Noturno e a Cristal. Esse jogo de 92, essa personagem Cristal, ela só foi famosinha assim nos anos 80. 92, nego, né, já nem sabia mais quem era essa mulher direito. Só... quem é essa mulher? Eu achava que ela era Psylocke. Eu também não sei, não. Só leitor gordinho de gibi que sabe quem é essa mulher. Hilatsu! Então eu acho que eu tô confundindo o jogo. Porque tinha um jogo de X-Men que você começava a primeira fase jogando. Tinha, não. Esse era o Mutante Apocalipse, de Super Nintendo, Esse você podia escolher Wolverine, Ciclope, Gambit, esse aí que você tá falando da Psylocke era o Mutante Apocalipse de Super Nintendo. Psylocke? Você falou Psylocke? Sério mesmo? Gosto traseiro. Esse que tinha Psylocke era o Mutante Apocalipse do Super Nintendo. Era Wolverine, Ciclope, Fera, Gambit e ela, Psylocke. Era um jogo, uma fase. Funcionou o jogo. Ia lá e esse de 92 da Konami, não sei, cara, deve ser porque japonês que fez e lá devia ser atrasado, aí tinha esse personagem. Vamos lançar esse jogo agora de novo. O Wolverine tá com a roupa dele antiga, de marrom e amarelo, que ele não usa há 30 anos. O Ciclope tá com a roupa dele, que é macacão tudo fechado, que ele voltou a usar agora. Ele que não mostra o cabelo? A Cristal não tem mais nada a ver com isso. A Tempestade já não usa mais essa roupa que ela usava no jogo. O Noturno já morreu, então... Spoiler! Caralho, você morreu! Mas sempre depende do timeline, né, cara? Que você enxerga. Sempre depende do timeline, Assim, se você estiver ouvindo esse podcast em 2012, o Noturno já morreu e já voltou. Se você estiver vindo em 2010 e você tá lendo aqui os gibis que a Panini lança aqui no Brasil, você não sabe que o Noturno morreu ainda. Então eu tô te fazendo um spoiler. Foda-se. Como você não lê mesmo, tô te falando que o Noturno morreu. Vacilo. Vacilo. Cara, eu já li, foda-se. Então quem não leu, grande merda que o Noturno morre, tipo. Como não podia deixar, a gente tem que fazer uma homenagem à primeira fase de todo gamer da nossa geração. A era de 8-bits. Foi aqui onde tudo começou pra gente. Antes disso é um passado que a gente ficou conhecendo. Talvez entrou pouco em contato, mas o que marcou raiz mesmo foi a era de 8-bits. A não ser que você tenha um pouquinho mais de idade, mas aí eu tenho que te dar uma má notícia, você tá velho. Toda vez que você for mais velho que o Ninja Inimigo, você está velho. Isso é pra toda a minha vida. Então quando eu tiver 70 anos... É verdade, 71, você está velho. Meu pai tinha um Pong que ele guardou com muito, muito carinho. Eu cheguei a brincar algumas vezes quando eu era um projeto de rato. Seu pai é velho. Ah, com certeza. Enfim, eu cheguei a jogar algumas vezes o Pong. E eu agradeço muito ele ter guardado isso. Aliás, eu joguei algumas vezes o Ping Pong. Ping Pong. Eu joguei muitas vezes o Ping Pong. Realmente, não tem como duvidar que essa a era de 8-bit foi a era que transformou todo mundo no nerd que é hoje, né? Eu tive contato com a geração anterior porque o meu pai, o grande mestre inimigo, ele é velho e é um velho gamer. Então ele teve em televisão. Caralho, eu pensei... É perigoso isso aí. Perigoso. Mas ele não era tão gamer assim, senão o ninja inimigo não teria nascido, né? Ele teve que fazer um esforço. É verdade, é. Ele é gamer, porém ele se procriou. Cara, foi a cegonha, né, cara? Não precisa chegar tão longe. Olha o spoiler, olha o spoiler. Tem gente que não nasceu há mais de 5 anos, então... Mas uma coisa que as pessoas não sabem é que a nossa era veio em detrimento de uma grande crise no mercado dos games que aconteceu um pouco antes da gente nascer. Uma crise boladora, diria eu. Foi uma era das trevas. Então, Ilatos, a Dark Ages do Jagas de Diversão começou basicamente com um videogame que todo mundo aqui provavelmente jogou, que é o Atari. Se não jogou, Atari. Vai lá. Mas... Se jogou, vai lá jogar. Quer dizer, vai lá no museu. Mas quando foi isso? Quando foi isso? Quero datas. Era o ano de 1983. Se você nasceu nesse ano, você é velho. Se você nasceu em 1984, você também é velho. Exatamente. Mas nasceu num ano que tem um livro muito foda com o mesmo nome. Se você nasceu em 85, pra mim, você continua sendo velho. Não, por inimigo você já tá tranquilão. A questão é o seguinte... Já tá jovem, já. Tá jovem. É um jovem sim. Era o ano de 1983, o Grêmio viria a ser campeão mundial com Renato Gaúcho e companhia. Enquanto isso, nos Estados Unidos da América, havia no mercado de videogames mais opções do que opções para presidente do Brasil em 89. Era um mercado saturado, meus amigos, que tinha um Atari, tinha 2000 aparelhos da Mattel... de outras empresas que ninguém nunca ouviu falar, cujos nomes eu já me esqueci, não quero lembrar. Vamos pensar dessa forma. Imagina o PlayStation 1 e todos os seus jogos. Agora imagina que 90% dos jogos do PlayStation fossem horrorosos, e não 70%. Como sim, foi? Porque o que acontece... O que acontece? Hoje em dia, você licencia a permissão às third parties. Mestre Splinter, fale essa palavra, você gosta de falar inglês. Third parties. Você licencia os direitos para ter... As festas de terceiros. As terceiras festas. Você licencia a permissão de fazer jogos, né? Naquela época não funcionava tanto assim. Tanto é que você tem clássicos pra, até pro próprio Atari, como o famoso X-Men, conhecido como o jogo da tesoura que persegue o peru. Que eram jogos que não eram licenciados. As empresas simplesmente faziam engenharia reversa do processo lá do Atari, do videogame da Mattel, etc. Faziam seus próprios jogos e lançavam. Com isso você teve um mercado super saturado de jogos muito ruins, aliado a outros fracassos também. Se alguém entendeu o que o Ilapis quis dizer com engenharia reversa, parabéns, porque eu não parabéns. Entendi. Se você não entendeu, vá no... Você sabe onde, digite engenharia reversa. Digite, tô com sorte. Mas pra piorar esse cenário que o Ilapis tá descrevendo aí, considero o seguinte, a geração anterior, ela fez um certo sucesso e fez com que as pessoas ficassem de olho no mercado de jogos. As grandes empresas, olhando isso, as empresas que não eram no mercado de jogos, de games, olharam essa oportunidade e falavam, pô, vou ser marqueteiro, vou fazer jogo, né, pra poder divulgar minha marca. Aí tinha a Veia Quaker, fez uma divisão de games na empresa dela pra poder gerar jogo. Empresas desse nível fizeram suas próprias divisões de games para poder fazer jogos extremamente marqueteiros de qualidade porca. Jogos de games. Outra parte interessante dessa história também é que naquela época estava sendo lançado o filme E.T. o Extraterrestre, do famoso Sr. Spielberg. Apostou-se muito nesse jogo, porque o filme fez um sucesso tremendo, e acharam que iam vender esse jogo que nem água. Só que ocorreu um problema sério. Eles encomendaram 12 milhões de fitas de E.T. o Extraterrestre, quando só existiam 10 milhões de Ataris vendidos até então. Então você supôs que... Não só você ia vender E.T. o Extraterrestre pra todas as pessoas que tinham Atari, como você ia convencer mais 2 milhões de pessoas a comprar o jogo, você fazer esse jogo, né, o killer application do Atari. Todo mundo ia comprar um Atari só pra ter esse jogo. Tem que acabou ser levando, muito bom. Tem que ser bom pra caralho, né? E quem jogou E.T. de Atari sabe que o jogo é um cocô foda. Bom, peraí, se for um cocô foda, de repente vale a pena. Pô, um cocô foda, né? Não, cara. É o Mr. Hank. Esse jogo, eu já tinha ouvido falar, esse jogo do ET foi considerado, por muita gente, é considerado o pior jogo de todos os tempos. Maior fracasso. Não. Pera aí, tem Shaq-Fu aí. Shaq-Fu? Tem verdade. Um site dedicado a destruir todas as fitas desse jogo. Existe uma lenda na internet de que todas as fitas do Atari que não foram vendidas foram recolhidas das lojas, levadas numa sacola pro deserto do Saara e enterradas 7 palmos na areia. Amigo, isso não é lenda. Verdade. Exato. Isso é verdade. Essas fitas foram carregadas pro Novo México e foram enterradas em um aterro sanitário lá. Tem foto disso. Então nós vamos fazer os Riders of the Lost Ark ir atrás das fitas perdidas. Os caçadores da fita perdida. Se você for na Wikipedia, tem até uma entrada chamada Atari Video Game Burial. Explicando exatamente sobre esse evento, que foi um marco, né, dessa geração. Um marco e teórico, né? Porque pra mim, se existe, tem no YouTube. Se não tem no YouTube, não existe. Mesmo tendo acontecido 20 e tantos anos atrás, né? Exatamente. Por exemplo, a mãe do inimigo nunca nasceu, porque não tá no YouTube. Porra. Não tá no YouTube, né? Porra, já digitou minha mãe no Google Imagens? Aparece tua mãe, cara. Aparece a mãe do Ninja Inimigo, né? Porra. Não, aparece a tua mãe, maluco. Dita aí pra você ver. Dita aí, minha mãe. Não deu, maluco. Nada foda. Agora que a gente conseguiu se livrar do Sobre a Eternidade, vamos continuar o programa. Minha mãe não tá aqui, eu tô triste. E não tem nenhuma pornografia. Isso tá me deixando abalado. Tira o filtro, cara. Tira o filtro. Já tirei. Agora, você coloca minha mãe e você queria pornografia, cara? Me explica essa parada. Porra, mas não é óbvio. Que moleque doente, né, cara? Cara, você não conhece a teoria de Freud, cara? Mamãe da eternidade. Ainda bem que minha mãe não ouve isso. Nós podemos então considerar que esse enterro das fitas de Atari no Novo México foi literalmente o enterro daquela geração. Foi o fim de uma era que começou mal, mas o começo da era que dura até hoje. Agora, se você for pensar, foi durante essa era também que surgiu o Pac-Man. Porque realmente existem altos jogos de qualidade do Pac-Man hoje em dia, então tá beleza. Pô, mas você vai desmerecer o Pac-Man como... Vai desmerecer o Pac-Man, pô? Claro que não. Aliás, o Mario também surgiu, né, nessa época. Não era o Mario. Eu sou justificativo agora. Ah, até parece ter jogos bons do Mario. Não era o Mario. Era o... Como é que era o nome dele? Era o... Donkey Jump Kong. Man. Não, era o Jumpman, a Pauline e o Donkey Kong. Mas o jogo era irado. O jogo era irado. Essa crise toda foi nos Estados Unidos da América. Enquanto isso, pegando um avião, fazendo uma escala na Europa, atravessando o oceano e chegando ao distante país do Japão... Que nem Street Fighter. Japan. Aí tinha aquela empresa de cartas, né, cara? Tínhamos aquela empresa quase centenária, uma empresa então com 90 e todos os anos, chamada Nintendo Kabushiki Kaisha. Nintendo o quê? Nintendo Kabushiki Kaisha. Nintendo! A Nintendo que estava desde 75 investindo nessa área de eletrônicos, etc. Fez lá o EVR Race, que era um jogo lá de aposta em corrida de cavalo, que era um caça-níquel misturado com mesa de sinuca. Tinha lá feito o Super Punch-Out, tinha feito a máquina de fliperama do Donkey Kong. Tinha lançado no comecinho dos anos 80 o Game Watch, que hoje todo mundo conhece como Nintendo DS. Mr. Game & Watch, eu conheço do Smash Brothers. Sim. Em 83, a Nintendo... Nesse mesmo ano em que a coisa estava pegando lá nos Estados Unidos, a Nintendo resolveu, vamos lançar um videogame também. Não foi o primeiro que ela tinha lançado, ela já tinha lançado alguns antes, mas eram coisas simples, era um minigame para você ligar na televisão, você jogava um jogo só. E aí ela lançou no mercado japonês o Family Computer. Também conhecido como Famicom. Cara, eu acho que é o videogame mais feio da história, cara. Putz. Porque os japoneses... Caraca, é lindo, moleque, é lindo. Isso, moleque. Ele parece um robô. É lindo. Crotovera de criança. Lindo. É um robô? É quase um Pense Bem, né? Não, que isso. Ele não tem nada a ver com o Pense Bem. Ele é muito mais... O Pense Bem é iradíssimo. Famicom japonês que vocês falam ou Famicom ocidental? Porque o Famicom japonês parece um robô gigante, cara. Exatamente. Ele tem uns bracinhos vermelhos assim. É muito exatamente. Maneiro. Exatamente. O bracinho não são os controles? Não, cara. Eu acho que não, são os controles sim. Tinha um lugar pra encaixar os controles, é? Não, mas não é o controle. São os controles, cara. É um encaixe pro controle. Você encaixava o controle. Seus ignorantes, não consegue olhar uma foto na internet e descobrir o que é. Bizarro, caralho. Está comprovado. Esse inimigo é disléxico. É um robô dos Power Rangers. É, cara. O robô do Spielvan, essa parada, é muito foda. É tipo um robô, sei lá, camelô, porque ele tem aquela paradinha presa assim na barriga, que é a vendinha pra vender bala house. É, eu sei exatamente o que ele falou. Sabe quando você falava pra sua tia, eu quero um boneco dos Cavaleiros do Zodíaco, que ela falava, tá bom, vou comprar. E ela trazia um de plástico camelô. Tu não tirava a armadura e o Pegasus tinha asa. Tu não tirava também. Uma obra de arte, essa porra. Legal esse videogame também. Eu não acho que é o pior. Já viu o PS3? PS3 parece uma porra de uma máquina de fazer churrasco. Caralho. eu quero ver se... Que máquina de fazer churrasco é essa? Mas tem vários negócios da internet sacaneando. É igualzinho uma máquina de fazer churrasco. É, igualzinho um grill. Tem propaganda dele com o George Foreman e tudo. Exatamente. Sabia não. Mas o maneiro é que, enquanto no Oriente, no Japan... As pessoas faziam ele parecendo um robô gigante pronto pra destruir Tóquio. No Ocidente, nos Estados Unidos, eles resolveram dar uma cara mais adulta. Um sistema de entretenimento pra todas as idades. Cara, não era isso que o japonês era, por isso que o nome era Family Computer? Ah, é. Mas eles realmente deram essa cara pra pegar mais o público infantil. E nos Estados Unidos, ele teve esse peso de não fazer... Eles não queriam vender como um brinquedo, entendeu? Eles queriam, como todo bom movimento literário novo que surge, romper com o anterior e propor uma coisa nova. É, mas na verdade aproveitando alguma coisa, uma coisa um pouco antropofágica. Caralho. Exatamente. Palavras complexas. Palavras complexas, né? Se eu e o Mestre Splinter somos cultos, entendemos literatura e vocês dois não, a culpa é nossa? Essa crise de videogames foi tão tensa nos Estados Unidos que o Nintendo foi lançado em 83 no Japão e só foi chegar nos Estados Unidos 2 anos depois, já em 85, junto com o jogo que seria a encarnação do conceito de killer application em videogames, Super Mario Bros. E vale lembrar, se você nasceu em 85, você também é velho. Eu já falei, não é. Mas enfim, eles seguraram o lançamento da Nintendo nos Estados Unidos porque estavam com medo de botar isso nas prateleiras. Eles falaram, se a gente botar, não vai vender. Porque a galera tá com medo de comprar. A galera acha que vai comprar mais um videogame que só vai ter jogo que não presta. Aí eles começaram a fazer uma propaganda muito forte na época. Então passava na televisão bastante coisa, tinha muito outdoor. Então a Nintendo começou a criar uma marca lá nos Estados Unidos. Eles até mudaram o design, como eu tava falando, em vez de ser um robozinho pra criança, um negócio mais pra todas as idades, porque eles queriam vender não como um videogame, eles queriam dar uma ideia nova, eles queriam dar uma ideia de sistema de entretenimento mesmo. Funcionou. Você tinha várias modificações também em relação ao que você tinha de conceito de videogame, né? O controle já não era mais aquele joystick com aquela alavanquinha e um botãozinho só. Você já tinha o gamepad que a gente tem hoje em dia, que se assumiu como padrão hoje em dia. Eu gostava do joystickzinho louco, mas tudo bem. É, porque você pegava a alavanca. Exatamente, você ia lá. Ah, tem razão. Você teve ali a criação do botão de select, o famigerado botão de select. O botão mais inútil da história. Compreendido o botão de select. Você teve ali o digital pad, né? Começando ali a famosa cruzinha. Você tinha 2 botões já. Aliás, eu dou uma bala juquinha pra quem me der uma motivação razoável pra ordem dos botões ser B, A, em vez de A, B. Não vale falar que é porque é japonês. Porra! Ah, cara. Obviamente é porque é japonês, porra. É, tudo bem. Será que não é? Porque você tá segurando o gamepad com a mão esquerda e a parte dos botões com a mão direita. Ou seja, a ordem tá mais perto da sua mão, o botão A. O segundo que tá mais perto da sua mão é o botão B. Eu queria muito que isso fosse um videocast e as pessoas vissem a minha cara com essa explicação. Eu chutei. explicação. É uma boa explicação, eu gostei, gostei da explicação. Beleza, vou chutar uma explicação. Um dia o estagiário errou, em vez de botar o botão no A, botou no B e o B no A, e falaram, putz, agora já era, e foi. Mas vocês falaram que ele parecia um robô gigante, vocês viram a foto dele quando com o Famicom Disk System acoplado? Eu gosto do Mesh Splinter que ele é retroativo, ele vai e volta, né? Sabe o que se chama isso? Conexão lenta. Demora meia hora pra abrir o Google. Quando o Mesh Splinter vai falar alguma coisa antes de tocar. A gente tá falando de controle. Olha só, a gente tá falando de controle, eu tô falando de uma coisa já além, tô falando do fala periférico. De novo, cara, fala desde o começo. Desde o começo? Não. Eu gosto de jogos! Eu gosto de jogos! Começando mais uma vez. Você tá falando de uma coisa que já foi falada, eu tô falando de uma coisa que ainda não foi falada, são de periférico. Esse Famicom Disk System era um periférico da versão japonesa pra você usar o Disk Cards, que era um remanescente do disquete 3 polegadas. Remanescente, pra mim isso tava bombando na época. Não, e foi nessa mídia de disquete que foi lançado o glorioso, genial, melhor jogo do mundo, o Super Mario The Lost Levels. Esse jogo não é genial, cara, esse jogo é sadomaso. Aí você... Sabe o que o Famicom com o Disk System parece? Um robô dos Power Rangers. Não, cara, não, literalmente, lembra do... É quando o Megazord se junta com o Dragonzord, moleque. Não, lembra de Flashman? Lembra que eles tinham o Flashman, o Flash Titan? Então saiu o Titan Jr., que era um robôzinho vermelho. Esse filme com o Disk System é isso, cara. É o Flash Titan com o Titan Jr. saindo dele. Me lembra aquele adaptador de fita de Game Boy pro Super Nintendo. Me lembra um tal adaptador PS2 pra PS3, que você liga não, atrás. A torre de Mega Drive é muito pior que isso, pô. Cara, o CD Player que toca fita cassete. Não, a fita cassete que toca... Caralho, o CD Player... Cara, já tá estranho. Já tá estranho isso, cara. Não, eu lembro disso, cara. DVD que toca VHS. Não, tem um negócio, um negócio de fita, uma fita cassete que você não bota. Isso, que você bota. Ah, eu não tenho CD player no carro, tenho só uma toca-fita. Aí tem uma fita que você encaixa, que ela tem um fio que sai pra fora da entrada. Você encaixa o fio no CD. E você encaixa. Não. O fio no. No acho que tem entrada USB. Acho que é o Man, sei lá. É, ou não, porque tá no USB, você é louco, cara. Entrar no USB. USB universal, tá em todo lugar. O mundo nasceu com USB, né, cara? Cara, o mundo seria muito melhor se todo mundo tivesse nascido com USB, maluco. Caraca, que comentário pervertido, né? Você que tá levando pro lado do sexo. Eu tô pensando que você poderia colocar um pendrive na cabeça do bebê e ensinar ele tudo. Aí ele fica chorando com a porra do pivete chato pra caralho. Eu acabei de lembrar de novo do comercial do XXX Avatar. This is the way how we connect. Agora, pensa se tu pega um pendrive cheio de vírus e bota na tua esposa, moleque. Que merda. Eu não lembro da porra nenhuma. Ela só ia ficar chata pra caralho, do jeito que ela já deve ser, assim. Aí se formata. Não, moleque. Ela, em vez de TTP uma vez por mês, ia ser toda hora. Ia fazer PAM! PAM! Esses programas eu tô uma operação ilegal e será fechado. Enquanto isso, a Nintendo tava lá chegando, avassalando as prateleiras, todo mundo começou a comprar. A Nintendo, que foi um grande priest do mundo de jogos, ressuscitando a história de jogos e diversão. Phoenix Town! Exatamente. Teve uma outra empresa do outro lado, que era gigante dos arcades. Era uma empresa que mandava benzão nos jogos de arcade da época e falou, pô, tá qual é? Tá aí. Tá sendo, hein? Tá sendo. Vai ser, hein? Jogos... entrar nessa parada também. Tem espacinho pra mim. Jogos e diversão caseiras. E resolveu fazer um videogame chamado Master System. Esse era muito maneiro. Esse foi o videogame que não foi um grande sucesso mundial, mas no Brasil brilhou como uma estrela cadente. Ah, eu sabia que eu segui o caminho inverso, né? Eu... estrela cadente brilha e vai embora rapidinho, cara. O Master System tem até hoje. Até hoje você compra hoje. Pela Tectoy, o Master System 2000 com 72 jogos na memória. Pode ir lá na loja americana e comprar, se quiser. tá vendendo aqui embaixo da minha casa. Tá R$99. R$69,90. R$129, alguma coisa assim. R$129 pra um Master System 2000. Eu tenho um Master System 2 lá em casa. Será que eu consigo R$10 por ele? Pô, mas é um videogame comparado fácil. Cara, eu compro. Quer vender? Não, pior. Eu pago. Não, falei primeiro. Foda-se. Eu não pago, não vendo nem fudendo. Eu tenho o Master System 3 aqui na minha casa funcionando ainda. Mas o Master System... Eu tenho um 2 aqui, mas acho que não deve. Olha só, se algum de vocês aí tiver o Master System Compact rosa com Mônica no Castelo do Dragão na memória, eu compro. Mas Master System foi um sucesso, principalmente aqui no Brasil, né? Exatamente, como eu disse. Na nossa visão aqui, teve uma competitividade de Master System com Nintendo. Nintendo não, né? Master System com os clones do Nintendo que a gente tinha aqui, cada um tinha o seu. Não, porque... eu acho que aqui todo mundo conheceu o Nintendo como Phantom. Phantom System. Porque teve a maioria das pessoas teve o Phantom System, que era da Gradiente, era o mais oficial deles. Uhum. Mas teve os da CCE, que tinha o Top e o Turbo Game, que eram iguais, só mudava o controle que vinha. O Turbo Game vinha com um controle de 4 botões, que os dois de cima eram turbo. Uhum. Tinha o Dynavision, pô, o Dynavision todo mundo conhece. Caraca, eu vou te falar, eu fiquei muito bolado quando eu tava lendo pra esse podcast, que eu descobri que o Dynavision... E o Phantom, dois videogames que eu tinha, eram o mesmo videogame. Porque o Dynavision era a fita de... Provavelmente o que você teve era o de 60 pinos. E você teve o Phantom de 72. Caraca. Então pra você eles se completavam. Mas eu, por exemplo, eu tinha o Turbo Game da CCE. Tinha os dois encaixes. Então pra mim, foda-se, sacou? Agora que eu comecei a entender por que que no meu Phantom System, algumas fitas que a galera falava, ah, isso eu jogo no meu Nintendo, não entravam. Eu não conheci ninguém que tinha Nintendo. Eu tô falando. O Nintendo só foi ser lançado aqui lá pra 92, 93. Já tinha até Super Nintendo lançado aqui. E Nintendo só tinha o gordinho burguês leite com pera que viajava pra Disney e voltava com a tinha um Nintendo americano. Aqui no Brasil ele foi lançado já foi lançado natimorto pela Playtronic, que era uma joint venture da Estrela com a Gradiente. Não, peraí, vocês lembram que quando você... Tipo, se chegava um amigo seu que comprava um videogame no exterior e trazia pra cá, ligava na televisão e ficava preto e branco? Ficava preto e branco, né? Aí tu ia pra casa do moleque jogar preto e branco. Testou o sistema NTSC e aqui era sistema PAL. Exatamente. PAL. Escapou bem. Master System e com a Nintendo surgiu pela primeira vez uma batalha épica entre dois gigantes. Não surgiu não. Entre dois gigantes? Só dois? Não, tinha batalha, cara. Aqui no Brasil tinha, cara. Ah, aqui no Brasil foi uma batalha foda, mas então, não era entre dois gigantes. Era entre um gigante licenciado pela Tectoy e 15 mil gigantes, cada um brigando pelo seu espaço pra funcionar com os mesmos jogos. Pô, eu lembro que eu tinha um Phantom e eu comprei uma fita de 32 jogos que tinha... Ah, essas fitas eram... Essas fitas salvavam, cara. É, eu tinha uma fita muito mais que isso. Devia ter mais de 100. Você chegava no jogo 21, era a segunda fase do jogo 1. Exatamente. Não, eu tinha uma True com muitos jogos. Coitado, Mesh Splitter, vai tirar da gaveta e vai te comer. Ele vai te comer que a sua memória tava te traindo, né? Aí, vai ficar tristão. Sabe, se bobear, não tá aqui, tá no meu sítio, mas se bobear... Meu Phantom System funciona ainda. Eu vou fazer esse teste um dia. O meu Master System funciona. Pera, cara. Não, o Master Splinter falou tudo, cara. Não tá aqui, tá no meu sítio. Esse tipo de videogame, você que tem um Master System, um Mega Drive, você tem um sítio, cara, tá de bobeira. Leva essa porra pro teu sítio, maluco. Você que vai passar o feriado de finados aí com teus amigos no sítio e vai comprar aquelas 2.000 caixas de Skol pra ficar bebendo lá igual filho da puta, quando ficar bêbado, vai lá, bota, joga um Soniczinho maneiro, joga lá um Vigilante, Golden Axe. Mas sabe o que vai acontecer? Kitt. Sabe o que vai acontecer? Quando você estiver bêbado, tu vai soprar a fita, tu vai cagar o videogame todo. Vai quebrar e não vai ter mais conserto, né? É, pensando bem, deixa ele guardado na tua casa, vai, não faz essa merda não. Cara, isso me lembra a era que teve até pouco tempo atrás que era a era de controles com fio, ou seja, tá todo mundo jogando. Aí vem um filho da puta bêbado e fala: deixa ele pegar mais cerveja. Ah, tropeça. essa quebra a porra toda. E naquela época saiu a fita Frames na tua vida, né, cara? O Frames da vida, né? Esse videogame, realmente, uma vez eu peguei meu Master System aqui, tava arrumando meu armário, falei, pô, vou ligar meu Master System. Encontrou o Mario? Cara... Com certeza, se você tem esse videogame, um videogame antigo guardado, e tiver a oportunidade de ligar ele uma vez, pode ter certeza que você tem uma diversão pra pelo menos um dia inteiro. Pra pelo menos 5 minutos. Não. É irado nos primeiros 5 minutos. Um dia inteiro. Eu te falo, eu fiz isso com o meu Master System, falei, irado. Alex Kidd. Ok. Cara, jogos de verão. Esse é o jogo do Master System. Porra, maluco, agora você tirou o jogo definitivo, hein, cara? É, cara. O jogo definitivo. Como é que foi aquela parada que você falou do segundo podcast, o Master Splitter? Dude, you left the ball. era o garoto do meu sítio lá, o filho do caseiro, que... Eu era metidinho e falava, pô, eu sei inglês pra caralho. Caraca, que gordinho metido. Aí eu... My equipe play very nice, the first time in the South Africa. Play same, but the second time I have control the match. Control the match, my equipe play in the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Iraq mark in the middle from behind. And after that, in second time, I make two changes. One play experience, sempre mais chego. E another play... Eu ficava traduzindo o que aparecia no jogo. Aí, tipo... Aí tinha uma... Dude, you impress her. Alguma coisa assim... Aí eu falava, you did caralho. Not impress her. É, you did not impress her quando você perdia. Aí eu falei, caralho, você não impressionou a Duda. Porque tinha foto de uma mulherzinha lá, toda gostosona, né? Era naquele de fazer baixadinha com a bolinha de golfe, né? Na verdade, essa figura e essa frase já era no. Mas eu costumava, era no Jogos de Verão 2. Que tinha Asa Delta e outros parados. O primeiro era o mais clássico, foi o, porra, disparado que eu mais joguei. O Nintendo, mundialmente, foi vendido, contando, obviamente, o Gradiente, o Phantom, o... Eu não tenho certeza se esses números que eu achei incluem isso, não. A gente tá falando que inclui e quero ver quem vai duvidar. Vendeu 62 milhões de cópias. Cópias não, né? De unidades, né? Unidades vendidas. Tanto Famicom quanto Nintendo. Agora, o Master System vendeu só 13 milhões. Eu acho que desses 13 milhões, 10 milhões foram aqui no Brasil, meu irmão. É possível. Porque a grande questão é a seguinte: Nintendo foi lançado em 83, lançado nos Estados Unidos em 85, já lá com a sua killer application, que era o Super Mario Bros. Venda casada. Você comprava o videogame com o jogo. Exatamente. Foi o que inaugurou o conceito de killer application em videogame, inclusive, foi essa questão aí. Já o Master System foi lançado só um ano depois. Nesse um ano de diferença, já foi o suficiente pra todo mundo comprar o Nintendo, gostar do Nintendo, ficar viciado em Mario, comprar os vários jogos que estavam sendo lançados pro Nintendo. E aí, quando o Master System saiu, ele não preencheu uma lacuna. Embora ele fosse graficamente mais capaz, os gráficos de Master System são bem melhores que os do Nintendo. Mas sabia que eu fiz justamente esse caminho. Eu comprei primeiro um Phantom. Tinha um Phantom quando saiu o Master System. Depois de um tempo, na época eu queria, na verdade, já tinha saído o Mega Drive quando Sim. Eu comprei o Master System. Eu não me arrependo. Mas você tem que saber que o Master System na época era um videogame de última geração. E nesses programas de auditório é até hoje. Você vai levar um videogame de última geração, que é o Sega Master System 2000, Toy, com 132 jogos na memória, incluindo o novíssimo Show do Milhão 3, tá certo? Diversão pra toda a família. Vai pra lá. O poste da luz em cima, tá certo? A mulher da luz embaixo. E o bambu. Mas sabe o que o Master System ganhava fácil do Nintendo nessa época? E um dos motivos pelo qual... Não, fora o gráfico. Você ia na Casa e Vídeo, na loja americana. Você tinha uma prateleira com umas, pelo menos 50 títulos diferentes pra Master System. Sim. E você via no cantinho o Phantom era mais obscuro nessa época. Tanto que existia disponibilidade, mas não era em qualquer loja popular que você comprava. Porque era gueto, né, cara? Não, eu fui um gordinho feliz que o meu pai... Tinha uma locadora, cara. E quando ele fechou a locadora, ele me deu uma caixa de televisão de 16 polegadas cheia de fita de Phantom e uma cheia de fita de Master System. E eu falei, uma caixa de televisão de quantas polegadas? 16. Datou a época da locadora do seu pai. Aí, felicidade aí, suprema. Posso contar uma parada? Meu pai é velho. Meu pai nasceu depois de 85, cara. Antes. Pô, irmão, teu pai tinha uma locadora, hein, cara. Cara, maneiro. Se teu pai nasceu depois de 85, você tem um sério problema de viagem do tempo. Tem um sério problema de viagem do tempo aí. Eu entrava com minha avó na casa de vídeo, ela ia comprar, sei lá, um ferro de passar roupa, alguma coisa assim. Eu falava, vó, olha só, Echo the Dolphin, R$9,90. Aí, falava, vó, compra pra mim. Ela incluía na compra dela e eu tinha mais um jogo do Master System. Eu acho que na verdade, a sua avó não tava indo comprar uma... Ela tava indo comprar uma... Uma magnífica secadora Valita. Caraca, e provavelmente não era nas lojas americanas, era nas lojas brasileiras. Pode. Brasileiras, era pernambucanas, cara. Pernambucanas também. Tinha lojas brasileiras. Aí, vou mandar pra vocês a mais fora de todas, sabe qual era? Mesbla. Arapuã, ligador em você. Arapuã, ligador em você. Isso não é mentira, não. Eu comprei vários jogos de Master System na Arapuã. Meu pai ia comigo. E eu pegava a caixa do jogo do Master System e olhava do lado assim: 3 mega. Eu falava: caraca, esse jogo é sinistro. Tinha uns mega, né? Arapuã, lojas pernambucanas, Mesbla, Magal, acho que era só aqui no Rio de Janeiro. Casa e Vídeo, a gente falou, tem que contextualizar. Casa e Vídeo também não tem no Brasil inteiro, é só aqui no Rio. Não, e agora tem Ultralar e Lazer também tinha. Ultralar e Lazer, porra, essa é foda, mano. Não tinha essa porra dessa lojinha ali, tipo, pera aí de Casas Bahia, não, maluco? Não, é que eu me lembrei de uma história muito emocionante, que a primeira coisa que eu comprei na minha vida com a minha mesada foi um jogo de Master System na Casa e Vídeo. Foi, era, bonito. Cara, era Predador 2, se eu não me engano. E na época, tipo, minha mesada devia ser, sei lá, R$2. E esse Predador 2? Eu nem lembro se não era reais, se era outra porra. Mas eu lembro que eu juntei, tipo, 36 mesadas. 36 mesadas pra comprar um jogo que custava, sei lá, R$20. Provavelmente custou 37 milhões de cruzados, aí você comprou. É, aliás, se você usou cruzado por muito tempo na sua vida, você é velho. Não, se você usou cruzado, você é muito velho. Se você usou cruzeiro, você é velho. Vocês veem na sua casa a revista da Turma da Mônica, que lá no preço tá assim, NCZS, você é velho. Caralho, eu tenho. Putz. Eu também tenho, caralho. Se você usou contos de réis, você tá morto, infelizmente. Caralho, se você lembra de ligar a televisão e ver o Sarney falando quando ele ainda era presidente, você é velho. Gradiente, acho que nessa época ele não tava licenciando forte o Nintendo. Não tava, mas foi pela primeira vez na história, eu acho que foi a única, que aqui no Brasil a gente teve um licenciamento pesado em cima. Pleno, licenciamento pleno de videogame. Era lindo. E tanto que o famoso California Games veio pra cá com título em português e tudo. Jogos de Verão. E tinha muitos jogos que eram traduzidos. Tinha vários, vários. Vários jogos. Agora, o mais Brinks... Vou deixar alguém falar por mim, mas eu acho... Pegar um jogo com outro personagem, inserir um personagem dos quadrinhos e falar que é um jogo novo é muita brincadeira. Mas veja bem. Se alguém quiser defender Mônica no Castelo do Dragão, começa aí, porque eu vou sentar a porrada daqui a 10 minutos. Ah, eu achei que eles estão falando daquele Super Mario 2. Não. Eu vou defender porque eu comprei o jogo e achei muito errado. Veio no seu Master System Roda. Foda-se Wonderboy de Coerrola. Na verdade, Mônica do Castelo do Dragão sempre existiu antes do Wonderboy. Não, eu também acho, com certeza. Só que depois de velho, eu descobri que esse jogo foi muita enganação, moleque. Foi uma das maiores enganações da minha vida. Não, deve ter tirado alguma coisa tão mal feita. Antes eu achava que era um cheat. Hoje eu acho que é um bug. Que se você apertasse todos os botões e no gamepad apertasse pra baixo... Não era assim. Se você segurasse o direcional no meio, ou seja, apertasse todos os botões direcionais, a Mônica começava a girar de um lado pro outro loucamente. É. Aí você portava pulo, aí você ia parar, ia começar a descer pela tela. Começava a descer a tela e aparecer lá em cima. E você ficava imortal. Aí você podia atravessar a fase toda desaparecendo na parte de baixo da tela, aparecendo na parte de cima. Desaparecendo na parte de baixo da tela, aparecendo na parte de cima. E você... Eu zerei o primeiro Sonic assim uma vez. Não, mas o que eu vou comentar também a respeito disso é que, cara, Mônica no Castelo Dragão foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi parando pra pensar depois de velho, cara. Primeiro, a Mônica segura um coelho ereto. O coelho dela é uma das coisas mais eretas da história. Aquela pelúcia era feita de pedra, meu irmão. Depois, ela usa um escudo, cara. Você imagina a Mônica com um escudo? Não, não tô falando Turma da Mônica jovem, não, que essa porra aí... Essa porra zoada. Demais pra mim. Mas você imagina a Mônica segurando um escudo, cara. A Mônica segurava um escudo e ela vestia armadura. O que que era armadura? Era o vestido de cores diferentes. Pô, ela tava indo enfrentar um dragão, que você queria o quê, cara? Não. Seus noobs, ela tava indo enfrentar o Capitão Feio. Capitão Feio. Só que... Ela nunca chegou. Ela nunca encontra o Capitão Feio. Por quê? Porque ela tá indo pro Castelo do Dragão. Por quê? Porque ela mandou mal, ela não sabia onde ela tava indo. Porque o Wonder Boy tinha que matar o dragão no jogo dele. Exatamente. Pra quem não entendeu ainda, o jogo da Turma da Mônica foi basicamente a compra do jogo do Wonder Boy, tiraram o personagem do Wonder Boy e botaram um sprite da Mônica. Aí aposto que você acabou com o sonho de muita gente agora, cara. Caraca, se você não tinha percebido isso, cara, eu acho que eu não acabei com o sonho, eu iluminei a sua infância, cara. Mas olha só, quem tinha o costume de comprar o almanacão de férias da Turma da Mônica, vai se lembrar que se você comprou o almanacão de férias no acho que no inverno de 94, no verão de 94, esse almanacão de férias era recapitulação de histórias. Tinha lá a história da Mônica no Castelo do Dragão. Ela usava aquela botinha com asinha e tudo. Caraca, mas fazer a história depois de ela ter feito toda a gambiarra... Não, eu só puxei isso aí da Elapse Database mesmo. Não, só pra cagar uma regra. Mas o pior não é isso. Ah, tá. O pior é no final do jogo, moleque. Eu não consegui zerar quando era criança. Eu não consegui. Porque eu lembro até hoje que tinha uma porta secreta em um lugar... Que avisava, porta secreta, aí você entrava. Porta secreta. Aí duas fases depois tinha uma outra porta secreta que não avisava. Que não avisava. Então eu nunca achei essa porta, então eu nunca zerei esse jogo. Só que eu zerei depois de velho. Quando eu zerei, na última fase do jogo, você enfrenta o quê? O dragão, no final do castelo. Depois que você enfrenta o dragão, você fala, ah, moleque, agora vem o Capitão Feio. Aí aparece um letreiro assim, prr, prr, prr. O Capitão Feio viu que você derrotou o dragão e fugiu. E ele disse, eu voltarei. Aí aparece, parabéns, você zerou. E ele volta em Mônica na Terra dos Monstros. Agora, nada foi mais marcante no Master System quanto Gangster Town e o Laser Shot. Laser Shot, moleque, tá indo muito longe. Também tinha o jogo do Chapolin também. Chapolin versus Drácula, um duelo assustador. Porra, era muito bom esse jogo. Eu nunca joguei o jogo do Chapolin. Aí, não digo mais. Chapolin versus Drácula é melhor. Duelo assustador. Melhor que Halo. Muito melhor que Halo. O senhor Ed concorda plenamente com você. Concordo, com certeza. Então já tem dois aqui, falta mais um. E lá, eu também concordo. Então fechou concordo, a opinião do Eu Gosto de Jogos. Bem, é que Chapolin versus Drácula, dois pontos. Um duelo assustador. É muito melhor do que qualquer um dos cinco jogos da série Halo. Se você gosta de Halo, tem tudo isso. Não, se você gosta de Halo, joga... Tem a trilogia, aquele ODST e o... Ah, pode ser o Reach, agora tem o Reach. Cara, eu nunca joguei Halo e nunca joguei Chapolin, então, cara... Não, espera aí, a gente falou o quê? Halo? Halo. A gente tá de sacanagem, Halo? Não. Mas Halo não faz parte da nossa infância, então, porra, foda-se, é Halo mesmo. Sou criança até hoje. Vocês lembram do assalto com a Light Phaser? O assalto com a Light Phaser. Conta da sua experiência aí com a Light Phaser. Não, cara, tô falando isso é recente, tem um ano, dois anos. Comentou em outro podcast, inclusive. Não sei se você tava presente. Não. Ah, foi daí que eu ouvi falar, então. Nem todo mundo ouviu todos os podcasts e a gente tá falando agora do tema da Light Phaser. Entendi. Pra encurtar a história, o cara pegou uma pistola futurística com um cabo pra ligar no videogame e saiu andando por aí, assaltou umas pessoas, fez refém, botou um monte de policial na frente e todo mundo achava que ele ia disparar lasers. Pode acontecer. Teria sido muito melhor se o cara tivesse usado uma Super Scope 6 do Super Nintendo. Eu já falei essa piada antes, eu me recuso a repetir, cara. Só tem graça uma vez essa porra. E o Mario? Que Mario, é. E o Sonic? Momento propaganda. Ai, que sede. Eu não só tenho Master System, como eu tenho a Light Phaser. Só que minha Light Phaser é aquela azulona. Foi uma das últimas que saiu. Então, você tem uma televisão Full HD, 40 polegadas de plasma? Não. Que horror, pobre! Beleza, eu vou levar a minha então. Vamos marcar da gente jogar com a Light Phaser numa televisão de... É, a gente faz um contra de Gangster Town. Mas sabe que Gangster isso Town, é uma coisa... Pô. Nunca mais teve um jogo irado com essas pistolas. Tipo, teve o House of the Dead pra Wii, mas o House of the Dead pra Wii não é tão maneiro quanto jogar com essas pistolas mesmo. Porque o Wii, ele só pega a posição do controle e vai lá. Assim, é escroto mirar no controle do Wii e tal. Com essas pistolas, inclusive na época do Sega Saturn, que tinha House of the Dead, tinha Time Crisis, tinham vários jogos desses, ficava muito maneiro. Sinto falta muito dessas pistolas. Ah, mas você pode comprar o acessório do Wii que transforma... Fica uma bosta. É, se encaixa. Feliz. Se encaixa. Transforma num cocô enorme. Exatamente. É que nem você comprar... É que nem você dizer que vai comprar a ponta da espada pro Wiimote e achar que vai estar mais imersivo no Zelda. Esses periféricos, assim, em geral, tinham vida curta mesmo, cara. É foda essa porra. Aquele óculos 3D também pro Master System só tinha dois jogos compatíveis com ele. Eu tive. E eu vou te falar. Eu achei que nem existia no Brasil. Eu tive. E essa era a coisa mais bizarra, porque eu nunca entendi qual era aquele jogo. Era assim, você tinha um jogo em 3D. Eu tinha um jogo em 3D que era tipo um maluco que corria com uma bazuca e você via de trás dele. Ele não parava de correr. Você só mirava e atirava. Eu lembro que a aparência dele era tipo do Knuckles. E não lembro o nome do jogo. Se algum ouvinte lembrar o nome do jogo, cara, vai ser muito foda. Você botava o jogo ficava todo escroto na tela. Aí você botava o óculos em 3D e o jogo ficava normal. Space Harrier, quem se importa com isso? O importante é que o melhor de todos os periféricos de todos os tempos até hoje em videogame era do Nintendinho. Ele atendia por uma sigla com três letras e muito amor no coração. Rob. Esse robô, cara, eu nunca vi na minha vida. E eu só fiquei sabendo que ele existia depois de velho. Cara, eu jogando Mario Kart, né? Exatamente, jogando Mario Kart, depois de Smash Bros. Vou passar pra vocês um vídeo que mostra esse robozinho. É um desses enlatados americanos de sitcom. É o How I Met Your Mother. How I Met Your Mother? Corrige ele aí a pronúncia do inglês, Mesh Splinter. How I Met Your Mother. Que era como um episódio contando lá o passado de uma das personagens. E aí tinha o... Do nada apareceu o Rob, assim, no meio do clipe, assim. Pô, você acha que eu ouço o podcast que eu gravo? Você é louco. Você acha que é uma merda sempre. Você acha que o Johnny Depp vê os próprios filmes, cara? Você é louco. Caraca, o Johnny Depp é muito foda, cara. E você ele é foda. Ele é foda demais, né, caralho. Você que faz design, você ama Johnny Depp e Almodóvar, né? Uhum. Faz design, ô, senhor Tenardi? Isso significa que sou gay? Significa. Olha a espalação, não. Eu faço desenho industrial. Quem faz beleza. Design é a mãe da sua mãe. A sua avó. É. Também é conhecido como sua avó. Olhando aqui nas minhas fontes, que eu já revelei umas 5 vezes durante o podcast. Suas não, né? Sua. É uma fonte só, cara. Para de mentir. Pô, muita franquia surgiu na era de 8-bits, né? Muita franquia Sim. boa. Muita franquia que brilhou na era de 8-bits e foi morrendo. Metal Gear não foi nessa época. Sonic, cara. Hoje em dia a gente tem o Sonic dando Sonic não é 8-bits. Hoje em dia a gente tem... Sonic não é 8-bits. Master System? Sonic? Hello? Não. Que gay? Não. Você tá falando merda, porra. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Quando é que foi lançado o primeiro Sonic? Eu sei que o Sonic foi lançado em Mega Drive e depois ao mesmo tempo pra Master System. Ao mesmo tempo, caralho. Aqui no Brasil, pelo menos foi. Aqui no Brasil foi. Quero dois. Traz o saco aqui pra conversar. Pra dar um... O Sonic 8-bits, ele é porte do Sonic 16-bits. Ele foi lançado uns 2 meses depois. Engraçado você dizer que ele é porte, mas as fases são totalmente diferentes. Que totalmente diferente, cara. As fases... Você nem jogou do Mega Drive, pelo amor de Deus. Mas não é totalmente... Não tem Green Hill Zone no começo? Tem Green Hill Zone, a fase é toda diferente. Então beleza, então Hill... já ganhei a discussão, vamos pra frente. Cara, olha só, pro negócio ser porte, não é necessariamente você pegar o gráfico, deixar o gráfico feio e falar, esse aqui é o mesmo jogo. Sony aconteceu a mesma coisa com um jogo que é o Echo the Dolphin, que é um jogo bem aleatório que você controla um golfinho, nem lembro o que ele buscava ainda, eu sei que eu passava das fases sem saber por que eu tava passando. Ele foi um jogo que lançou pro Mega Drive, depois ele foi uns 2 meses, alguma coisa assim, foi lançado no Master System. Tem pra PlayStation 2 o cacete desse jogo, tem versão nova dele. É, pô, dá pra baixar no Steam. Esse jogo é muito gay. O Echo é gay? Isso, cara, minha irmã de 10 anos se amarra. Vem cá, Elaps, por que não existiu essa batalha do Sonic versus Mario? Você interrompeu o ninja inimigo. O grande mestre do conhecimento. Muito simples, meus camaradas. Porque, apesar do Sonic ser o rapidinho, o Mario saiu 6 anos à frente. Enquanto o Super Mario Bros. Foi lançado em 85, quando o Nintendo foi lançado nos Estados Unidos, e já estava lançado 2 anos antes no Japão, o Sonic só foi ser lançado em 91. E aí já estávamos, né, com 4 anos de Mega Drive, inclusive. Mega Drive que foi lançado em 88 no Japão. Então o que a gente conhece como essa disputa de Mario e Sonic em nível de 8-bits aqui no Brasil, fora do Brasil ela não existiu. Porque aí você já estava em plena era do Mega Drive, esse Sonic de Master System é não é exatamente um port, mas é uma versão empobrecida da versão de Mega Drive, foi lançada até depois, uns 2 meses depois. É uma adaptação sinistra. Uma adaptação sinistra, tem Green Hill Zone, tem essas coisas todas. Né? Não, mas o jogo ficou muito maneiro, eu joguei... Cara, eu também joguei, pô, o jogo é muito bom. Eu achava o Sonic do Master System muito maneiro, inclusive eu achava mais difícil do que o do Mega Drive. Coisa que eu lembrei outro dia falando no telefone com o Ninja Inimigo. Esse negócio de ter jogo na memória, ele causa um desconforto muito grande. Que depois que o seu videogame tá velho e você precisa soprar todas as suas fichas pra funcionar, o jogo da memória é o seu pior pesadelo. Você tá lá, fala, pô, quero jogar jogos de verão. Sopra a fita, coloca o jogo, dá, faz aquela sua macumba, porque sempre tem um ângulo de inclinação que a fita funciona. Fala, pô, agora vai. Tem a tela preta antes de pegar no tranco o videogame. Demora aquele 1 segundo a mais. A merda de Sonic entra de novo. Muito mais clássico que isso, era o Alex Kidd que vinha na memória dos primeiros. Então todo mundo sabe. Exatamente. É tipo. Você pega o cartucho. Fail, cara. Você pega o cartucho, bota, aí começa. Caraca, Gangster Town. Aí você bota assim pra jogar, aí aparece. Pra mim, podia aparecer um gato tocando teclado ali naquela hora. Cara, pior que, depois de um tempo, por mais que eu adorasse o Sonic da memória, eu ficava com tanta raiva daquela música. A música do Alex Kidd ou a do Sonic acabava virando a música do Framps, né? Total, mas é a música do... Quando apareceu o Sonic lá, cara, ainda mais sabe por quê? Quando o Sonic aparece, o que ele faz? Ele começa a fazer um não com o dedinho. Fala, não pegou, papaca. Exatamente. Certeza, cara, putz. Faltou falar da porra do gatinho do Duck Hunt. Caralho, gatinho. Caralho, gatinho do Duck Hunt. Caraca, tô ligado. É, ficou ligado agora que tu viu no YouTube aí, né? Exatamente, pô. O melhor é que esse gatinho é de alguém muito gay, porque tem um MacBook do lado. Estamos chegando a mais um final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. É, galera, foi bom enquanto durou. E pra vocês não ficarem tristes, vai aí uma foto surpresa do Mario com uma das pernas que você nunca reparou. Ok. Opa! Espero que vocês tenham curtido bastante essa história numa viagem no túnel do tempo. Direto pra era 18-bits, porque essa era o Era Uma Vez 8-bits. Haverão 16, 32, 64 e whatever. estrelando PlayStation, Nintendo 64. Aí tinha uma batalha. Aí tinha uma batalha sinistra. No próximo episódio da série Era Uma Vez um Beat, nós falaremos da primeira grande batalha. Era Uma Vez um Beat. Zumbi puta. Nós falaremos da grande batalha que tomou conta dos anos 90. O Super Nintendo da Nintendo contra o Mega Drive da Sega. E nós começaremos a entender como a Nintendo não tinha criatividade nos nomes. Ao contrário da Sega, que tinha dois nomes pro mesmo videogame. A Nintendo também teve na era de 8-bits, mas beleza. Não, cara, tipo, um nome era Family Computer, o outro era o nome da empresa só. Aliás... É muita falta de criatividade. Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64. Eu não sei como é que o GameCube não era Nintendo Cube. Acho que soltaram, acharam estranho. É. Exato. Aí voltaram, viram que tava estranho e voltaram pro Nintendo Wii, Nintendo DS e por aí vai. Pô, Game Boy não é Nintendo. Por isso que foi, acho Nintendo que o console Game mais... Boy. Foi o Nintendo Game Boy. Porra, não é a mesma coisa. Tudo isso treino... e muito mais no próximo episódio de Era Uma Vez um Beat. Mas aí, mandem seus comentários, sugestões e porradarias para eugosdejogos@baixofrentesoco.com. A gente quer ouvir a sua opinião, a gente quer saber o que a gente esqueceu da 8-bits, que porra, foi muita coisa, caralho. É, olha só, semana que vem vai ter no site um review de Sonic 4 que eu tô jogando, eu vou fazer um review, entra no site, olha, www.baixofrentesoco.com. Com filtro. E aproveita que você tá no site e responde a pesquisa. A gente quer saber a sua opinião de uma maneira organizada e estatística, pra poder trazer muito mais qualidade pra você, ouvinte querido. E sobre a última pesquisa que a gente foi fazendo, eu só tenho uma coisa a declarar antes de mais nada. Vai ter um podcast com umas 12 pessoas participando aqui. É isso. Vai ser, hein? Vai ser. Valeu, galera. Um abraço. Até semana. Abraço. Quando tu for pro teu sítio com teus amigos lá passar o Réveillon de finados, e vão ficar tudo chapados. Réveillon de finados! Caralho, que foda isso que eu falei agora? Réveillon da eternidade! Você que joga Resident Evil, aí virou um ano! Perfeito, cara. Você que vai passar o Réveillon de finados. Aí, Réveillon é uma parada, feriado é outra, beleza? É, tipo, isso é. Acertamos isso. É bom saber, né?